caixinha plástica eu ganhei um monte de conchinhas com esmero desenhadas pelo tempo e que a areia não deixou uma levar. E que areia não deixou uma levar. São velhas moradas, são casacos de lã grossa, esconderijos, armaduras de habitantes que ficaram lá no mar. Onde estão? Eu não sei. As conchinhas eu ganhei. Onde estão? Eu não sei. As conchinhas eu ganhei. En una bolsita yo encontré un montón de caracoles con esmero dibujados por el tiempo que la arena no dejó al mar llevar. Que la arena no dejó al mar llevar. Son viejas moradas, son abrigos calentitos, escondites, armaduras de habitantes que quedaron en el mar. ¿Dónde están? Yo no sé. Caracoles encontré. ¿Dónde están? Yo no sé. Caracoles encontré.